Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Não tô, tô esperando. Pode ficar tranquilo. Já tá? Já tá todo mundo pronto? Podemos começar o evangelho? E o irmão Tobias, onde ele tá? Você que vai fazer? Tá bom, então. Vamos lá. Está começando mais um Evangelho do Dia. Eu sou o Frei Jordano e esta é a 23ª Semana Comum, sexta-feira, 9/9/2016. Hoje temos aqui o Coroinha controlando um pouco aqui que o irmão Tobias não... Pronto, teve ali uma ocupação diferente. Mas graças a Deus, vamos aqui improvisando conforme podemos. Evangelho de Lucas 6, do 39 ao 42. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem informado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, porque tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, no Evangelho de hoje, Jesus aponta as nossas fraquezas, que às vezes torna-nos, através de atitudes impensadas, hipócritas, porque vamos corrigir tudo nas outras pessoas, sabendo que ainda há muito que corrigir em nós mesmos. O Frei, às vezes andando pelas ruas da cidade, às vezes quando o Frei precisa pegar um transporte público, às vezes quando o Frei, em geral, encontra ou se depara ou vive contrastes nas experiências da vida, o Frei eleva o pensamento a Deus e agradece por aquela provação. Porque se o outro não está fazendo o seu melhor, e por isso da provação, da chateação, quem somos nós para julgar? Porque talvez não estejamos fazendo um mal tão grande quanto de um irmão, mas certamente não fazemos o nosso melhor diariamente. E duas pessoas que não fazem o seu melhor são iguais no erro, e uma não pode julgar a outra, porque não é melhor. Logo, é preciso cuidar da trave que há no nosso olho para depois procurar cuidar do cisco no olho do irmão. Toda inconsistência existente na sociedade tem raiz em nós próprios. Tem raiz em nós mesmos. Então, é sendo a diferença que queremos ver no mundo, tirando a trave do nosso próprio olho, curando a nossa hipocrisia, que poderemos somar positivamente, de maneira saudável e equilibrada, a este mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O santo do dia é São Pedro Claver, que cuidava dos escravos. Durante mais de 40 anos, a vida de Pedro Claver foi servir aqueles escravos, cuidando deles, do físico e do espiritual. Foi declarado pelo Papa Pio X especial patrono de todas as missões entre os negros. São Pedro Claver, rogai por nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos aqui ver como que está então a nossa. Estamos finalizando mais um Evangelho do dia. Hoje tivemos o Evangelho do dia 9/9/2016. O Frei agradece e ama a todos vocês. Muito obrigado e guardem as palavras do Cristo sempre nos vossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e graças a Deus.